Yoclan, com muito amor, louvor ao nosso Senhor. Se você pensa que o William Shakespeare é que entende de amor, é porque você não conhece meu Senhor Joe. Deus onipotente que me transformou em crente, quebrou as cadeias e fortificou a corrente. Vem com a gente, se precisa aí liga os três, mano, entende? E todo poder que está sobre ele foi marcante. Filme que mostrou toda a cena, Jesus crucificado, tipo exposto numa arena. Que amor é esse? Pois eu nunca vi igual. Deixou a sua glória e sofreu como animal. O Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, a estrela da manhã, o que faz ouvir o surdo. Pulo, agido em adoração a Cristo, operação AP, sempre serei envolvido, irmão. Deleto que está tudo errado, pra que você não seja um motivo de boatos. Ei, vigia, tá chegando um grande dia, o Vingador vai vir pra acabar com a patifaria. Deixa o Senhor brilhar a luz em tua vida. Que amor é esse que me envolve a cada dia? Porque existe o ódio se Deus é o amor? Incessante, hedonistas, egoístas, humanistas inconstantes, ignoram a face de Deus. Como criança faz birra, dá showzinho se não ganho o brinquedo que queria. Não se resume a vida em sombra, água, comida, despojo. É bem mais do que viver um dia após o outro. Ter posses é bom, mas é tudo em vão. Se gerar dominação, cauterização da aproximação do dono do dom. O fim de tudo que tem fim, o supérfluo que se vai, da fagulha que se esvai, como água escorrendo entre os dedos. Dos desejos e dos medos, dos amores, dos segredos, tudo perderá o sentido quando entre as nuvens surgir o Cristo. E será bem mais que um sinal, todo olho verá numa visão surreal. Porque existe o ódio se Deus é o amor? O homem se corrompe sem temer ao Criador. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus não. O dinheiro, a luxúria pro Senhor será em vão. Terem seus conceitos e a dignidade, quem sabe um dia foi perdida. Um grande empresário hoje morando na periferia, humilhado, maltratado pela vida, angustiado. Do trono de rei hoje se veste de pano de saco, não perseverou. Seu Deus era o dinheiro, humilhou. Por sua cor ser branca, do outro ser negro. Aperta o stop, pare e então pensa. Rejeitia tudo e terá uma recompensa. Seja fiel mesmo que ainda tenha pouco, mas o Senhor fará o resto, então vai ser pros porcos. Não duvide, acredite, não vacile. Já está solta, exposta numa vitrine. Não troque todo o ouro por sua salvação. Só existe dois caminhos, escolha o seu irmão. Não fique parado marcando bobeira, Jesus o caminho. Irmão, não esqueça, tem atitude, não se ilude. Muita vida o diabo confunde. Pare, pensa, reflita, irmão, tenha consciência. Se toda a sua correria vai valer a pena. Tudo passa, mas a palavra de Deus não passará. Tudo se acaba, mas a vida eterna Ele pode nos dar. Só Ele pode nos dar. Intercede pelos meninos, responde pelo erro. Quem não pergunta por Cristo, o libertador que venceu a morte, o mundo, o herói sobre heróis que me blinda como escudo. Segurou meus B.O. O juiz se fez réu, fez-me soldado na guerrilha, na guarda de Israel. Venceu o inferno, resgatou-me com armadura de Cid. Se seus heróis morreram todos, lamento. Meu ainda vi amor incondicional, sem Mastercard, sem grana. O homem quer motivo pra amar, Deus simplesmente ama. Chama que não se apaga, graça que se estende. Bate na sua porta, depende se você atende. Vale mais que o ouro e a prata e os paquetes. É imprevisível como o raio do oriente ao ocidente vem. Então fique ligeiro, cabreiro, não marque toca. Nesse mundo onde amam coisas e usam pessoas, você vale o que tem. Eu tenho a graça do Pai, Ele só quer te dar vitória, levar pra glória. Rapaz, é a hora de decidir, Ele te chama, irmão. Pois céus e a terra passarão, mas suas palavras não. Porque existe o ódio se Deus é o amor? O homem se corrompe sem temer ao Criador. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus não. O dinheiro, a luxúria pro Senhor será em vão. Porque existe o ódio se Deus é o amor? O homem se corrompe sem temer ao Criador. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus não. O dinheiro, tamo junto, irmão, pra honra e glória do Senhor. Aí, céus e a terra passarão, mas a palavra do nosso mestre não passará. Ele tem um propósito na sua vida. Que Deus abençoe, muita paz.